Dentro de momentos, em antena, Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. Com o apoio Correio da Beira Serra Online e Jornal Folha do Centro. Boa Nova, rádio de Oliver do Hospital para todo o mundo. Pode partilhar connosco qual foi o momento mais feliz da sua vida? O momento mais feliz da minha vida? Quando nasceram os meus filhos. Dulce Álvaro Pássaro, 57 anos, engenheira química, ministra do Ambiente e do Ordenamento do Território, em regime de gestão. Boa Nova, 25 anos, 25 nomes. Seja muito bem-vindo a esta iniciativa da direção da Rádio Boa Nova. Iniciativa que, até ao final de 2011 e no enquadramento do 25º aniversário desta estação de rádio, vai dar a conhecer 25 nomes relevantes dos últimos 25 anos. Estamos sempre aqui, ao sábado, depois das 12 horas. Repetimos à segunda-feira, logo a seguir às 19h, e depois em permanência no site radioboanova.com, onde você pode recuperar a entrevista e, naturalmente, ter sempre acesso ao que aqui se transmitiu. Venha daí connosco, vamos ficar juntos durante sensivelmente 45 minutos. Hoje, um nome que se pronuncia no feminino, Dulce Álvaro Pássaro, uma senhora de Oliveira do Hospital, e como se diz aqui na terra, daqui saiu e aqui voltou, só que desta vez vestida de ministra. Já lá vamos. Vamos começar exatamente no início. E o início é assinalado pelo primeiro instante em que chegamos a este mundo. Recorda-se do dia, da data, da hora, do local onde nasceu? Sim, eu nasci aqui em Oliveira, ali ao pé da cadeia, numa casa que ainda existe. Nasci em 23 de novembro de 1953. Não me recordo, claro. Tem noção, ou alguém lhe contou de modo que memorizasse a hora do seu nascimento? Eu creio. A minha mãe referiu-me, acho que nasci às 7 da noite. Conferido que está o nascimento, vamos por aí fora. Como é que foi a sua infância, a sua juventude aqui em Oliveira do Hospital e até sair de Oliveira do Hospital? Conte-nos um bocadinho e recorde connosco tempos que naturalmente já lá vão. Tive uma infância tranquila, portanto, vivi aqui em Oliveira do Hospital até ter, na vila mesmo, até cerca dos 9 anos, na casa onde nasci. Portanto, frequentei a escola primária, onde hoje é a Casa da Cultura. Recorda-se do nome do seu professor ou da sua professora? Era a Dona Maria Luísa. Dona Maria Luísa. Sim, fiz a primeira e a segunda classe com a Dona Maria Luísa e depois, no antigo colégio, fiz a terceira, a quarta e a admissão, num ano. E depois também fiz, no mesmo colégio, o primeiro ano do liceu. Era uma aluna aplicadinha, daquelas que tinha o caderno sempre cheio de florzinhas e às corzinhas, tudo bem organizado, ou nem por isso? Na primeira e na segunda classe era boa aluna, passei sempre com 20. Na terceira e na quarta e na admissão as coisas também correram bem. No primeiro ano não era assim tão aplicada e por isso os meus pais decidiram enviar-me para um colégio interno, para a Ceia, porque eu não estudava assim tanto como devia. E foi uma boa decisão, porque realmente voltei ao caminho dos aplicados. Deu-se bem no regime do colégio interno? Dei. dei. O colégio, portanto, era um colégio com muito acompanhamento, os professores eram bons, portanto, os diretores envolviam-se muito no acompanhamento dos alunos e, naturalmente, em especial nos que estavam no internato, e incutiram bons hábitos de trabalho, boa preparação, foi determinante para a minha vida. A senhora transmite um ar de tranquilidade notável. Isso também era assim quando era miúda ou era rebelde? Eu acho que não era rebelde, era traquina. Era traquina? Era traquina. E, portanto, enfim, atenta, era desperta, tanto quanto me transmitem, comecei cedo a fazer os recados. A minha mãe mandava-me à farmácia, à mercearia, ou comprar umas meias, enfim, o que era necessário. E eu gostava muito. Brincava mais com as meninas ou com os meninos? Brincava mais com as meninas. Eu tenho uma irmã um pouco mais nova do que eu. Brincávamos as duas e brincávamos com as vizinhas também, que eram meninas, por acaso. Não brincava muito com rapazes porque não havia rapazes na vizinhança. E a minha escola era feminina. Também pela circunstância, tinha uma irmã, brinquei mais com as meninas. Estávamos em Ceia, no colégio interno, e daí... Eu fiz o quinto ano do liceu em Ceia, depois fui para Lisboa fazer o antigo sexto e sétimo ano. Assustou-se quando chegou lá? Gostou-lhe? Um bocado. Eu fui para as Doroteias, fui para outro colégio interno, era um colégio grande, portanto diferente do colégio a que eu estava habituada. E aí custou-me a adaptação. Posso concluir que a sua infância / adolescência foi dada uma educação austera? Eu tive uma educação acompanhada. Os meus pais não eram muito austeros, mas eram disciplinadores. E, portanto, transmitiam-nos aquilo que eu considero os princípios fundamentais. Mas eu considero que fui privilegiada, de qualquer forma, para a época, porque o meu pai e a minha mãe tinham muito a preocupação de nos proporcionar o melhor. E, portanto, nós no verão fazíamos férias na praia, nem todos o faziam. Fomos sempre bem acompanhadas. Em Lisboa, nas Doroteias, e a vida continuou? Claro, claro. E manteve-se por lá a estudar? Eu fiz o sétimo ano do liceu, portanto, estando nas Doroteias, não é? Fiz o exame no Liceu Rainha Dona Leonor e depois entrei no técnico, no Instituto Superior Técnico, onde fiz a minha licenciatura. Apanhei no técnico, portanto, eu nunca perdi nenhum ano. Sempre sem chumbar. Sim, nunca reprovei nenhum ano. Mas, quando estava no técnico, o técnico foi um período complexo, portanto, ele esteve encerrado meio ano. Estávamos em que ano, nessa altura? Portanto, eu entrei em 70 para o técnico e saí em março de 76. E porque... Portanto, fez o 25 de Abril no técnico. Sim, sim. E saí em março de 76 e não acabei o curso em julho de 75 porque o técnico esteve fechado meio ano. Muito bem. Já estamos no final da licenciatura. Vamos recuar só um bocadinho. Posso lhe perguntar se lembra do primeiro beijo, do primeiro namorado? Sim, o primeiro namorado não foi com o primeiro namorado que eu dei o primeiro beijo. naquele tempo e no meio em que eu me movimentava, os namorados eram de olhos. E, portanto, realmente tive naturalmente namorados, o primeiro namorado com 14 anos, mas não havia beijinhos. Não houve beijinhos, não. Muito bem. Continuava a passar férias em Oliveira do Hospital? Sim, continuava. Em Oliveira do Hospital e também há outros sítios, mas essencialmente em Oliveira. E lembra-se quando começou o namoro com o homem que acabou por ser o homem da sua vida? O meu marido era meu colega no técnico, foi meu colega de curso, do primeiro ao último ano, mas só começámos a namorar... portanto, já quase no final do curso. Foram primeiro amigos e depois namorados? Primeiro nem nos dávamos muito bem. Quase sempre é assim, não? Pois, porque ele não era, ele era muito, era pouco conversador e espontâneo. E, portanto, era um bocadinho enfim, distante. Era o melhor aluno do meu curso e, portanto, tinha assim, enfim, não era vaidoso, não era, mas era um bocado reservado. E depois, mais tarde, fomos estabelecendo um relacionamento e que conduziu ao casamento. Portanto, a jovem Dulce já na altura não brincava em serviço, porque conquistou o melhor aluno do curso. Sim. Conquistou o melhor aluno do curso e casaram mais ou menos lá para que data? Casámos antes de acabar o curso. Antes de acabar o casamos, curso? Casámos em agosto de 75. Em agosto de 75. Sim, e acabámos os dois o curso. Já casaram em liberdade. Sim, e portanto, e acabámos os dois o curso em março de 76. Tem dois filhos, tem. Um filho e uma filha, já na casa dos 30 anos, portanto, já crescidos. Foi uma experiência gratificante, já o disse aqui, ter filhos. Como é que foi? Essa transição da mulher independente que se formou em Lisboa, que conquistou o melhor aluno de curso e, de repente, tem os filhos nos braços? Foi tudo natural. Portanto, realmente eu era jovem quando o meu filho nasceu. Tinha que idade? Eu tinha 22 e fiz 23 no dia a seguir. Portanto, coisa bonita. É, ele nasce a 22 de novembro e eu faço anos a 23 de novembro. E, portanto, era jovem. Para os padrões de hoje, então era jovem. Mas, enfim, eu também fui sempre uma pessoa apoiada. Portanto, tinha o meu emprego, o meu marido partilhámos sempre a criação, portanto, dos miúdos, porque também não me casaria com um homem que não fosse companheiro para essas coisas, há que dizê-lo. E, portanto, partilhámos sempre essas tarefas e, à parte disso, eu também contei sempre com o apoio, portanto, dos meus pais e da minha sogra. Qual foi o seu primeiro emprego? O meu primeiro emprego foi na Covilhã. Portanto, saltou de Lisboa para a Covilhã? Sim, porque a Covilhã, naquela altura, arrancou o Instituto Politécnico da Covilhã, que hoje é a Universidade da Beira Interior. E arrancou com cursos na área da Engenharia Têxtil e da Engenharia Química e da Gestão. Da Engenharia... acho que Química. E, portanto, o orientador das cadeiras de Química era um professor nosso do técnico e convidou o meu marido e a mim para virmos para assistentes para a Covilhã. E nós viemos os dois. Portanto, começou a sua carreira profissional como professora? Como professora, como assistente universitária. E depois saltou para o Ministério ou ainda há aí por aí coisas no meio que importa contar? Não, depois estivemos um ano e meio na Covilhã e o projeto era interessante, mas eu não queria ficar ligada ao ensino a minha vida toda. E, portanto, tive a oportunidade de ir para Lisboa trabalhar para aquilo que na época se chamavam os serviços hidráulicos. Fui para os serviços hidráulicos, no fundo foi a minha entrada na área do ambiente. Os serviços hidráulicos estavam ligados à gestão dos recursos hídricos, rios, barragens, enfim. E, portanto, o que é que acontece? Acontece que esse organismo criou um departamento para tratar da qualidade da água, que os hidráulicos no passado estavam mais preocupados com a gestão da quantidade, com a regularização dos rios, com a limpeza das margens e, portanto, as questões da qualidade da água começaram a colocar-se quando começou a haver pressão urbana sobre os rios e, portanto, esse departamento responsável pelo acompanhamento da qualidade dos recursos hídricos requeria pessoas com formação na área da biologia e na área da química e, portanto, havia lugar para engenheiros químicos e foi assim que eu lá fui parar. E o seu marido também veio consigo da Covilhã para Lisboa? Sim, e também foi trabalhar para os hidráulicos, para uma área, não estávamos na mesma divisão, mas estávamos na mesma direção geral. Sempre juntos? Até uma dada altura, sim. E, portanto, foi por aí que começou as suas pegadas no ambiente. Foi. E do ambiente não mais saiu até aos dias de hoje. Exatamente. Foi uma sorte. Muito bem. Já lá vamos falar mais do ambiente, mas estamos quase a chegar à altura em que nasce a outra criança. Sim, a minha filha nasceu em 80, exatamente. Já estava em Lisboa. Sim, já estava em Lisboa. Já estava instalada. Instalada. Já tinha um nível de vida condizente com aquilo que ambicionava. Sim, tive sempre um nível de vida confortável. Mas agora era de proveito próprio. Sim. E, entretanto, foi desenvolvendo a sua carreira no Ministério do Ambiente, e este não quando, que há um célebre dia em que uma engenheira do Ministério do Ambiente começa o dia eventualmente como engenheira e acaba como técnica e acaba como ministra. Como é que foi esse dia? Foi, como diz, eu fui surpreendida. Eu fui surpreendida pelo convite para o desempenho da função ministerial. Eu fiz um percurso, realmente, no Ministério do Ambiente, correndo os graus todos. Fui técnica, 12 anos, trabalhando na área dos recursos hídricos, controle da poluição hídrica. A seguir, entrei para a área da gestão dos resíduos, em 90. Na área da gestão de resíduos eu corri o percurso todo. Fui chefe de divisão, fui diretora de serviço, fui chefe de divisão 3 anos, diretora de serviços 7, fui presidente do Instituto dos Resíduos, depois fui para o Conselho Diretivo da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, onde também estive 7 anos. E foi, estando aí, que realmente eu fui convidada, portanto, o engenheiro José Sócrates conheceu-me quando ele era secretário de Estado do Ambiente e eu era diretora do Serviço de Resíduos. E como na partição das tarefas de governação na altura, a ele lhe calhou o dossiê dos resíduos, começámos a ter um contacto frequente, portanto, eu a informar tecnicamente e ele a tomar decisões políticas. E, portanto, funcionámos bem como equipa. Eu penso que ele apreciou, portanto, a minha capacidade de gerir as pessoas que trabalhavam comigo e as sugestões que eu fazia e os problemas, de certa forma, em conjunto, foi possível resolver. Eu também, como digo, conheci-o aí, não o conhecia antes, mas também desenvolvi uma relação de muito apreço pessoal por ele e também de muito apreço como político. E pronto, mas não estivemos, portanto, como digo, aliás, ele esteve como secretário de Estado, depois saiu, foi trabalhar noutras áreas e voltou em 99. E em 99 é quando ele me convida para presidir ao Instituto de Resíduos, quando ele regressa como Ministro do Ambiente. Como Ministro do Ambiente. Sim. No dia que a convidou para ser Ministra, disse-lhe logo que sim? Não. Aliás, também me deram tempo para pensar, não é? Sim, mas não foi muito tempo, realmente. Foi uma noite. E veio para casa mais cedo nesse dia para falar com o seu marido? Sim, vim para casa, pensei, falei com o meu marido, pensei. Essa noite não dormi, pensei bastante. E, portanto, e depois tomei a decisão, porque não foi uma decisão fácil. E ao outro dia, depois de dizer a José Sócrates que sim, que aceitava, ligou para quem? Ligou para a sua mana a dizer, olha mana, sou ministra? Não, acho que não. Ou não ligou para os seus filhos a dizer, a vossa mãe é ministra? Não, depois eu não me recordo bem como é que foi, mas eu creio que depois aos meus filhos foi à noite que eu transmiti, porque eu fiz, eu confirmei de manhã e depois quando regressei a casa, ao fim do dia é que comuniquei aos meus filhos e comuniquei à minha família mais próxima. O seu marido esteve sempre e inequivocamente do seu lado? Sim, completamente. Aliás, ele, quando eu lhe disse, olha, hoje dirigiram-me este convite, e já agora importa que eu diga que no meio se falava frequentemente que eu poderia ser convidada para Secretária de Estado, porque atendendo ao meu percurso e era sabido que a avaliação que era feita do meu desempenho nas várias áreas era positivo, e portanto era frequentemente referido que eu deveria de ser chamada para secretária de Estado. Eu, quando cheguei a casa, atendendo à altura do ano em que era, portanto, tinha havido eleições, e disse ao meu marido: olha, tenho uma coisa para te contar. E ele perguntou-me: convidaram-te para secretária de Estado? E eu disse: não, convidaram-me para ministro. Sou um bocadinho melhor do que tu pensas. Não, e portanto, e foi interessante, pronto, ele conhece bem o meu percurso e as minhas características. E portanto ele disse: eu acho que deves aceitar, que tens condições para, pronto, mas são decisões muito pessoais. E eu disse: pois, tudo bem, mas eu tenho que avaliar os prós e os contras, porque eu também tinha a noção, é bom que eu diga, eu, no desenvolvimento das minhas tarefas, eu acabei por ter muito contacto com membros do governo. Estive sempre, porque a partir do momento que fui dirigente, eu tinha que, em determinadas alturas, briefar, transmitir pessoalmente matérias técnicas aos decisores políticos. Quer dizer que aquele ambiente não foi assim tão novo para não, si? Não, não, não era, não era. E, portanto, eu também sabia que estes lugares têm aspectos positivos e aspectos negativos. E, como é óbvio, o que a mim me preocupava eram os aspectos negativos, é os preços que se pagam. E, portanto, eu tive que ponderar isso muito bem, por isso é que não dormi essa noite. Diga-me uma coisa, nós estamos numa região do interior. A nossa sociedade sofreu a evolução que sofreu. Eu nem simpatizo muito com a pergunta que lhe vou fazer a seguir, mas tento interpretar, eventualmente, de vontade de quem nos está a ouvir. Tivemos um facto curioso na última cimeira da NATO, em que foi organizado um passeio para quem acompanhava os líderes políticos. E era tudo mulheres, exceção feita a um país em que era um senhor em vez de uma senhora, dado que a senhora é que era a líder. Se acontecesse isso consigo e com o seu marido, vê algum problema nisso ou isso para vocês não, era pacífico? Não, não tem problema nenhum. Não, não. As nossas convicções, aquilo que nós pensamos, por um lado, e o meio em que nós nos movimentamos, não há esse tipo de... Aliás, cada vez há mais mulheres em cargos de responsabilidade e, portanto, isso hoje é pacífico. Aliás, tem várias ministras, este é o governo que tem mais ministras, mas se for para a Espanha ainda tem mais. Exatamente. Diga-me uma coisa, vamos desmontar essa coisa de ser ministra. O facto de ser ministra alterou alguma coisa na mulher do Dulce Pássaro? Sim, condiciona bastante a minha vida. O facto de ser ministra é um cargo que requer, do ponto de vista pessoal, requer uma dedicação quase a 100%. Esse é, para mim, um dos principais problemas. Deixou de vestir o avental lá em casa, foi? Não vestia muito, mas passei a, se quer saber, fazia com mais regularidade, às vezes, uns jantarinhos ao fim de semana para a minha família, e deixei de ter disponibilidade para isso, disponibilidade até mental para isso. Mas... tem a ver com a ocupação de tempo que um cargo destes tem, é realmente muito extenso. Os dias que têm 12 horas são dias leves, porque há muitas solicitações externas, eventos a que se tem que ir, portanto, agenda também internacional, muitos pedidos de reunião, sobretudo de presidentes de Câmara, porque a área do ambiente repassa, digamos, o desenvolvimento de outras políticas, e as autarquias têm uma grande interface com o Ministério do Ambiente nas questões de ordenamento do território, de abastecimento de água, gestão de resíduos, por aí fora. E, portanto, eu tinha uma agenda sempre muito preenchida, e depois tinha que trabalhar com os próprios diretores-gerais e com os assessores, no fundo, para irmos desenvolvendo as políticas, montando as políticas. E isso é uma ocupação de tempo muito grande, que depois me retirava até energias. Quando chegava a casa, realmente apetecia-me não ter mais nenhuma preocupação. E nenhuma preocupação do tipo, por exemplo, eu andava no ginásio, suspendi a minha ida ao ginásio. Deixei de ter disponibilidade mental sequer para ir ao ginásio. E, como lhe referi, deixei de convidar amigos para casa, deixei de ter disponibilidade para ir à casa de amigos. Portanto, fiquei muito limitada no... não me recorda a última vez que fui ao cinema, eu ia regularmente ao cinema, deixei de ir ao cinema, portanto vejo televisão em casa à noite, é um momento que me é o meu momento de descanso. Aos fins de semana, por vezes, têm-se atividades, é outra questão, têm-se atividades, portanto nem sequer os fins de semana eu tenho para mim, portanto para mim esse é o principal problema. Mas tem mesmo assim arranjado tempo para ser avó? Sim, mas menos, a minha neta, os meus filhos vivem aí a meio quilómetro de minha casa, mas até mesmo para ver a minha neta vejo-a uma, raramente duas vezes por semana, porque não tenho, também não tenho hipótese. Tenho, porque quando eu, ainda me aconteceu esta semana, e agora na fase de governo de gestão o ritmo é bem mais lento, mas mesmo assim, quando eu passo para a minha casa, já ela está a dormir. Ainda esta semana bati à porta para a ver, mas ela já estava a dormir, porque à hora que eu chego é tarde. Vicissitudes de uma vida de ministra. E diga-me uma coisa, o facto de ser mulher tem sido uma vantagem ou uma desvantagem no exercício do cargo? Não, eu diria que o que a mim me parece, já agora, as mulheres nos cargos dirigentes, na minha perspectiva, desempenham-se bem, porque as mulheres estão mais habituadas, se quiser, a compatibilizar várias sensibilidades. Portanto, eu acho que as mulheres são, em geral, mais calmas, reagem melhor ao stress que cargos dirigentes, portanto, inevitavelmente têm associado. Portanto, eu procuro ser calma, porque aprendi há muito tempo que não é, se não me controlar, quando tenho stress, eu não consigo responder. Portanto, é uma questão de defesa. Acho que é uma questão também de, no fundo, procurar ser eficaz. Eu, sabe que os meus problemas de afirmação na área profissional como mulher foram quando eu era mais nova. Quando eu comecei a minha atividade profissional e que ia às fábricas, no tempo em que trabalhava no controle da poluição hídrica, não havia sensibilidade nenhuma no nosso país para as questões ambientais. As indústrias eram muito poluidoras e quando nós íamos às indústrias éramos mal recebidos, em geral, e as mulheres eram pior recebidas ainda. E aí algumas vezes senti, da parte dos responsáveis, administradores, diretores, alguma dificuldade e, digamos, que tinha que me afirmar mostrando que era conhecedora, enquanto que para os homens a entrada era mais legitimada. Tinha que... Mas isso foi há muito tempo. Tinha que saber um bocadinho mais, não é? Sim, mas isso foi há muito tempo. Os tempos mudam. Deixe-me que lhe pergunte de uma forma muito direta. Gostou de ser ministra? Sim, sim, gosto, gostei da foi uma experiência interessante, é uma experiência única na vida de uma pessoa. Independentemente do resultado das eleições, gostava de continuar ministro? As coisas não se põem assim, as coisas não se põem assim, nem eu penso nisso sequer, porque realmente acho que não, digamos, aquilo que leva uma pessoa a ser escolhida para um cargo destes são diversas. E depois, naturalmente, a pessoa, quando é confrontada, é que pondera. É que pondera se, nos moldes em que é confrontada, se lhe vale a pena ou não. Mas, portanto, eu acho que agora é prematuro eu dizer alguma coisa sobre isso. O que eu gostava de dizer é o seguinte. Nos momentos mais difíceis, no decurso deste ano e meio, em que exerci as funções de ministra, pensei sempre que, de alguma forma, eu tinha tido o privilégio de ter sido considerada uma pessoa com capacidade para o desenvolvimento desta função. E com low profile que acabou por lhe dar frutos? Sim, porque eu também conheço bem os dossiês. Eu conheço bem os dossiês e, portanto, eu procurei executar algumas das políticas que já estavam definidas e bem definidas, e eu procurei dar-lhes caminho e procurei implementar áreas novas, estudando-as sempre bem, do ponto de vista técnico, envolvendo sempre as equipas, nomeadamente os serviços que servem de apoio, e, portanto, vou satisfeita com aquilo que desenvolvi. Devo dizer que eu também já me senti orgulhoso algumas vezes por dizer publicamente que a senhora era de Oliveira do Hospital, porque lembro-me de ter lido uma crítica num qualquer jornal de alguém que escrevia que não era fácil dizer mal de si, o que me deixou cheio de orgulho num país em que dizer mal é uma espécie de desporto nacional. Passando esta à parte, vou-lhe fazer mais uma pergunta muito direta. 57 anos, sente que chegou ao topo sendo ministra? Sim, claro. Não, nem pensava, como lhe digo, nunca tinha pensado ser ministra. Eu, aliás, sentia-me bastante realizada profissionalmente. Eu tive sorte, eu também sou uma pessoa empenhada, tenho a noção, ainda disse recentemente a uma pessoa amiga que tive sorte por várias razões. Uma delas teve a ver com o facto de ter ido trabalhar para a área do ambiente e do ambiente ter um enorme potencial no tempo em que eu fui trabalhar no Fundo para os Hidráulicos. Eu acabei por ter a sorte de estar num organismo do Ministério do Ambiente quando o nosso país desabrochou para a implementação de políticas ambientais muito em consequência da nossa adesão à União Europeia. E, portanto, também tive sorte. Agora, eu também sei, não sou falsamente modesta, eu também sou uma pessoa empenhada e, portanto, sou briosa, gosto de responder, gosto de motivar as pessoas que trabalham comigo, porque eu acho que é importante nós sabermos montar e incentivar as equipas e, portanto, as coisas desse ponto de vista correram-me bem, porque felizmente tenho reconhecimento profissional na área em que me movimentei, contribuí enquanto técnica e enquanto presidente do Instituto Resíduos, contribuí para que o nosso país tivesse melhorado em áreas que são estruturantes. Nós na área da gestão de resíduos nem nos lembramos como é que era e como é que é hoje, e portanto eu fui parte desse processo ativa, meti as mãos no trabalho, pensei, fiz propostas, discuti em Bruxelas algumas das nossas diretivas, porque também foi muito importante essa minha interface com as discussões comunitárias e comparar com os outros países. O facto de ser uma mulher criada no sopé da Serra da Estrela, uma beirã da Beira Alta, também tê-la ajudado para ser assim resistente, resiliente, determinada? Acho que sim. Nunca cortou com Oliveira do Hospital? Não, nunca cortei por várias razões. Primeiro porque, olha, a minha família... Já tem cá a casa, não é? Pois, mas a minha família, como sabe, a minha família está cá toda. E, portanto, o meu pai era uma pessoa muito ligado... O meu pai era uma pessoa muito ligada à terra. O meu pai era uma pessoa que... naturalmente saiu daqui, tratou da vida fora daqui, conhecia mundo, comparava, mas era uma pessoa que, ele sim, era muito bairrista. O meu pai era muito bairrista. Para ele não era a mesma coisa fazer investimentos em Oliveira ou num outro qualquer sítio. Ele gostava muito de ver, portanto, o concelho crescer e, portanto... Enfim, deu provas que são conhecidas, teve capacidade de atrair e de dinamizar empreendimentos, portanto, no concelho. E, portanto, ele também funcionou um bocado de exemplo, se quer que lhe diga. Muito bem. Uma mulher com esta experiência de vida, que cresceu, foi mãe, é avó, fez todo um percurso profissional que a levou aos mais altos lugares da nação na área do seu desempenho profissional, terá certamente uma leitura privilegiada do que é que mudou nestes tempos, o seu discurso com os seus filhos, relativamente ao discurso que os seus pais tiveram consigo. Agora já tem uma neta e creio que vem outro neto a caminho. Portanto, faça-nos aí um pequeno resumo, em duas ou três linhas, do que é que realmente mudou nestes últimos 50 anos. Olhe, eu acho que o nosso país mudou e muito. E eu tenho, eu sou uma pessoa, em primeiro lugar, eu sou uma pessoa com uma perspectiva otimista. E, em concreto, às vezes faz-me confusão quando ouço as pessoas lamentarem-se do passado, dizerem que, que no passado é que as coisas eram boas e hoje não são. Pois eu acho que a vida para um número muito significativo de pessoas é hoje melhor do que era no tempo em que eu era jovem, por exemplo. Em concreto, nós nem avaliamos às vezes o que representa. Quando eu era adolescente, aqui em Oliveira, estudavam os filhos das pessoas que tinham dinheiro para pagar o colégio. Contou isso aos seus filhos? Sim, claro, claro. Estudavam os filhos das pessoas que tinham dinheiro para pagar o colégio. E havia pessoas, por exemplo, das aldeias, que já tinham dificuldades em custear a deslocação dos filhos aqui ao concelho. Poderiam ter dinheiro para pagar, digamos, o ensino, mas depois, e portanto isso condicionava a vida das pessoas. Nós hoje temos estabelecimentos de ensino por todo lado. Hoje toda a gente acede a graus de ensino que preparam as pessoas. Depois, aquilo que o ensino transmite às pessoas, os instrumentos. Eu, ainda outro dia aqui no concelho, a falar com uma miudinha aí numa aldeia, ela já sabe inglês, ela já aprende inglês. Ela estava com Magalhães, por exemplo. As pessoas nem dão valor ao que isso representa. Aquela rapariga, aquela menina e outros da idade dela, quando chegarem a adultos, estão muito mais preparados do que estavam as pessoas, por exemplo, da minha geração. E qual é o seu olhar quando olhamos mais para o lado dos valores? Em termos dos valores, eu acho que houve, se calhar, esta, digamos, esta disponibilidade de recursos que permitiu que as pessoas tenham mais acesso ao saber e à qualificação. Por vezes também foi usado de forma menos boa e as pessoas às vezes não dão muito valor ao empenho próprio para construir o próprio futuro. Isso é que eu acho. Acho que os jovens por vezes pensam que tudo é fácil e na verdade, independentemente das oportunidades que nos são criadas, há sempre uma parte que é empenho pessoal, envolvimento pessoal. E depois também acho outra coisa importante que tem a ver com o excesso de facilidades que nós às vezes damos aos jovens. No tempo em que eu era adolescente, mesmo as pessoas que tinham vidas mais abastadas criavam restrições, nem tudo era possível, nem todas as coisas que nós víamos nos eram facultadas, mesmo que os pais até o pudessem. Teve noção disso quando era mãe? Tive mais tarde, porque quando eu fui mãe era precisamente o tempo em que quase que era preciso compensar aquela geração de todas as facilidades que as gerações anteriores não tinham tido. Tínhamos chegado um pouco à sociedade de consumo e, portanto, as crianças quase que tinham que ter todos os brinquedos e todas e todos os jogos de computador. Eu acho que houve um excesso, porque eu entendo que é importante criar restrições, estabelecer barreiras, porque isso fortalece as pessoas. Já agora quero lhe dizer uma coisa. Eu não gostei de estar nas Doroteias. Estive lá 2 anos contrariada. Mas reconheço hoje que foi importante para mim ter aprendido a sobreviver num ambiente de alguma contrariedade, porque isso deu-me forças, preparou-me para o futuro, porque na vida há sempre contrariedades. Excelente mensagem esta de Dulce Pássaro. Na vida há sempre contrariedades e às vezes dá a sensação, quando se ouve por aí os meios de comunicação social, que ninguém quer ter contrariedades. Deixe-me que lhe diga, ou melhor, deixe-me que a vá instar a pronunciar-se sobre o futuro de Oliveira do Hospital. Como é que, e permita-me o termo, uma filha da terra olha para o momento, que também é delicado, que o concelho atravessa, e como é que pensa que pode ser desenhado o futuro de uma região que, quer, se queira quer não, sofre daquilo que normalmente designamos como interioridade? Eu penso que quer o universo empresarial da nossa região, quer naturalmente a Câmara, o Presidente da Câmara, o Executivo Camarário, os vereadores, portanto todas as forças com responsabilidades, quer na área política, os professores, as instituições de ensino. Eu acho muito positivo o facto de Oliveira ter uma escola de ensino superior, portanto tem uma massa crítica significativa para a região, além de atrair pessoas com capacidade e simultaneamente com poder aquisitivo e, portanto, digamos que tornar mais robusto o nosso comércio, a nossa oferta de restauração, enfim, todos esses serviços que as pessoas com melhor nível de vida requerem. Eu penso que toda essa massa crítica tem estado precisamente a debater quais os melhores caminhos, que futuro. Eu tenho sido convidada uma outra vez para participar também, e a mim parece-me o seguinte: nós temos que potenciar mais aquilo que são os nossos recursos, os recursos da nossa terra. Acho que temos zonas com muito potencial turístico, algumas que não estão assim tão qualificadas, que devem ser qualificadas. Nós, do ponto de vista de acessibilidades no próprio concelho, estamos bem. Estou convencida que quando as coisas agora se estabilizarem mais, eu estou absolutamente convencida que se criarão condições para que, portanto, a IC continue e, portanto, nos aproxime mais do litoral. Mas o nosso problema, tirando esse aspecto da IC, não é de acessibilidades, é mais um problema, eu diria, de algumas parcelas do nosso território precisarem de ser qualificadas para termos mais potencial turístico, porque o potencial turístico depois permite a criação de operadores na área da restauração, na área portanto, da visitação. Recomenda vivamente que no processo de geração de riqueza a área de turismo seja uma das privilegiadas. Sim, a área do turismo, e muito turismo de natureza, muito turismo que realmente, no fundo, atrai as pessoas, tem que ser feita divulgação também, que atrai as pessoas para as belezas que nós temos, para os diferentes habitats que nós temos, e essa é uma das áreas que eu acho que tem que ser potenciada. Mas, naturalmente, também é importante a atratividade de algumas indústrias. E, portanto, aí temos um problema. Sim, aí temos um problema, mas temos o parque industrial praticamente esgotado, teremos que ter outro parque industrial, as câmaras devem dar condições também, no fundo, porque há também muita concorrência e há outros municípios que concorrem connosco, portanto aí efetivamente é fundamental. E esta coisa de que as empresas não têm sucesso porque estão no interior hoje já não faz nenhum sentido. Não faz. Temos o exemplo da Martifer, que começou, sim, ali em Severo do Voga, o mesmo grupo Inditex, que começou ali numa aldeia recôndita da Galiza. Exatamente, portanto, isso não tem a ver, porque nós estamos bem estruturados, nós temos água de qualidade, nós temos serviço de gestão de resíduos, portanto, nós temos o território. O que é que acha que falhou nestes últimos 10 anos, nomeadamente nos últimos 10 anos? É mais ou menos aceito por todos que Oliveira do Hospital perdeu algum comboio relativamente a concelhos vizinhos, como por exemplo Ceia. Ouve-se diariamente que Ceia está melhor do que Oliveira do Hospital. Isso não era assim tão líquido há 10 anos atrás. E era um concelho de pleno emprego, hoje não é um concelho de pleno, sim, emprego. O que é que acha que falhou? Eu penso que não houve, não se criaram muitas condições, houve alguns empresários que não se sentiam muito atraídos por Oliveira do Hospital. Às vezes até no próprio diálogo com os poderes públicos, sabe que é importante saber captar as pessoas, criar condições às pessoas. E, naturalmente, as câmaras são determinantes. As câmaras são determinantes porque, naturalmente, que elas têm que estabelecer regras, mas também, em alguns casos, têm que ajudar a resolver até restrições administrativas, têm que ser parceiras dos empresários. Mas eu penso que mesmo as nossas indústrias, que também sofreram um pouco do facto de haver outras zonas do planeta onde a mão de obra é mais barata do que aqui, e realmente houve algumas empresas, sobretudo do têxtil, que foram ou deslocalizadas, ou por aí simplesmente deixaram de trabalhar aqui. Desativadas. Mas é assim, mas depois também está a haver um retrocesso, porque a nossa mão de obra é mais qualificada do que a mão de obra. Sim, a qualidade está a fazer algum, está a trazer algum retorno. Faz a diferença. E nós também temos qualidade nos produtos gastronómicos também. Eu acho que é por essa via, é pela via, se quiser, da qualidade, que nós podemos melhorar a atratividade da nossa região. E, volto a dizer, é absolutamente fundamental que haja condições para mantermos aqui uma escola de ensino superior. Fica a mensagem, numa palavra, é uma mulher que acredita no futuro da Oliveira do Hospital. Acredito no futuro da Oliveira do Hospital. Estamos a chegar ao final da nossa conversa. Muita coisa vai ficar por dizer. Vamos agora fazer aqui um conjunto de perguntas e respostas rápidas. A primeira é muito fácil de colocar, talvez não tão fácil de responder. Qual é o filme da sua vida? O filme da minha vida? Olha, gosto, é um filme que se chamava O Mensageiro. E o livro da sua vida? O livro da minha vida é mais difícil definir, há vários de que eu gosto, de que eu gostei bastante, mas à época impressionou-me muito quando li A Servidão Humana, do Somerset Maugham. Okay. Na época impressionou-me muito. Tem uma música daquelas que a tocam de cima a baixo quando passa na rádio, inadvertidamente? Sim, gosto do Metec, de Jorge Moustaki. Tem um ídolo? Não. Não tenho. Teve algum ator daquele que lhe fazia tilintar o coração? Não, havia vários atores muito bonitos, mas não assim... Diga-me o nome de um deles, daqueles que você olha para ele e diz assim, que homem bonito. Gosto do Harrison Ford, por exemplo. Gostava também... Gosto do Sean Connery também. O que é que lhe falta fazer na vida? Faltam-nos sempre fazer coisas. Olha, gostaria de continuar na fase da vida em que estou. Ainda me sinto com potencial para continuar a contribuir, no fundo, para o desenvolvimento do nosso país. E, portanto, eu ainda estou motivada para continuar a trabalhar. Agora, naturalmente, também começo a sentir necessidade de ter algum tempo para usufruir de aspectos da minha vida pessoal. Mas continua a acreditar em Portugal? Continuo a acreditar em Portugal. Fora ou dentro da União Europeia? Dentro da União Europeia. Eu acho com ou sem euro? Com euro. Eu acho que a União Europeia foi uma oportunidade única para Portugal. Agora aqui entre nós, que ninguém nos ouve, mesmo só entre nós, numa frase, como é que define José Sócrates? É uma pessoa, eu considero que o engenheiro José Sócrates é uma pessoa, é um homem generoso, que se envolve muito, entusiasta, com grande capacidade de liderança, tenho-o comprovado várias vezes, por vezes um pouco temperamental, portanto é uma pessoa emotiva, por vezes um pouco temperamental, mas com muito empenho no serviço público e com muita ambição para Portugal. Quando viaja ou quando viajou, diga-me o nome de uma cidade que não portuguesa que a tenha marcado para sempre. Olha, eu gostei muito... Tenho dificuldade que eu tenho viajado muito, sabe? Tenho viajado muito, diga assim, a bom da verdade, por razões particulares. Porque é uma das minhas... Dos seus hobbies. É um dos meus hobbies, é. Viaja sozinha ou não, com o seu marido? Com o meu marido e, olha, até com pessoas aqui de Oliveira. Faço uma viagem por ano aqui com o grupo do Padre Borges. Temos ido a muitos sítios. Fomos à Argentina, este ano vamos à Índia, fomos ao Brasil, já fomos... E a cidade é... Uma cidade que eu gosto muito é Istambul. Na Turquia. Sim. Boa Nova, 25 anos, 25 nomes, mais um nome que hoje demos a conhecer. Quer me ajudar e sugerir-me um nome que deveria integrar esta lista dos 25 aqui de Oliveira do Hospital? Um nome? Esta é a pergunta tramada que eu tenho pessoas sempre. Pessoas vivas, não é? Naturalmente. Pois. Teria que ser para entrevistar... Pessoas vivas, o professor José Reis, por exemplo. Ui, é um bom exemplo. De resto, é certamente um dos nomes que a nossa equipa que está a proceder à seleção destes 25 nomes terá certamente mais considerado. O Sr. António Campos, tanta gente que há. É felizmente um conselho com boa matéria-prima. É. Agora faça-me uma crítica. Diga-me aquilo que eu lhe devia ter perguntado e que não lhe perguntei. Eu acho que teve, enfim, abordou o essencial. Não tenho assim, sinceramente, de momento, não tenho nenhuma crítica. Acho que a sua entrevista está bastante bem estruturada. Acho muito positiva a ideia de terem selecionado pessoas ligadas à terra. Já agora também quero dizer que me tenho sentido muito acarinhada, portanto, pela terra. Também é uma coisa positiva. Digamos que a terra me tem retribuído o afeto que eu tenho pela terra. E isso é realmente reconfortante num país em que muitas vezes os santos da casa não fazem milagres. Só tenho mais uma pergunta para lhe colocar, uma que vou transformar em duas. Queria que deixasse aqui uma mensagem para o mundo, porque agora temos esta felicidade de estar a falar em Oliveira do Hospital, mas podem nos ouvir em todo o mundo. Para os oliveirenses? Para quem você quiser. Olhe, o que eu acho é que nós temos todos, na minha opinião, que procurar ser parte, no fundo, das mudanças positivas que queremos para o mundo. Eu acho que o mundo todos o construímos e não devemos pensar que são os governos, que são os outros que têm condições para mudar o mundo no sentido positivo. Somos todos nós e, portanto, eu sinto-me, eu tenho uma postura, como digo, positiva, construtiva e otimista e sinto-me sempre parte do processo em que estou, dos positivos e dos menos positivos. E também quando as coisas não correm muito bem, não me flagelo, mas procuro aprender com aquilo que fiz menos bem. Eu acho que temos de ter uma atitude relativamente ao mundo, à escala mais restrita em que nos movemos, mas também quando analisamos o resultado das decisões de outros, eu acho que devemos ser benevolentes. Não quer dizer que não sejamos críticos, mas benevolentes. Pensar, eu penso muito que as outras pessoas são bem intencionadas. Como eu sou bem intencionada, eu acho que os outros são bem intencionados. Acredita em Deus? Acredito. E um dia como é que quer ser recordada por todos nós? Como uma boa pessoa. Dulce Álvaro Pássaro, 57 anos. Engenheira Química, Ministra do Ambiente e do Ordenamento do Território. Mais um nome que demos a conhecer num puzzle de 25 que vamos terminar lá para o final de 2011. Voltamos a estar juntos aqui na próxima semana, depois das 12. Até lá, fique bem, muito obrigado, até para a semana.